controle, bom dia, Boa no 271. Boa no 271, bom dia. Tendo identificação, chegada Mari, desça para 3 mil pés. Bom, altímetro 1014. Fica 12, 3 mil na Mari, 271. Bom dia, Gol no 817, autorização Guarulhos Centro da Delta. Bom dia, Gol no 817, informação Delta correta. Aguarde um minuto para cópia, senhor, 360 Guarulhos. Guarda, tem a saída prevista? Eu vou coordenar com o controle e já volto com a informação, senhor. Obrigado.